luce, luce, rola, stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrar tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Time to say goodbye. Olá, sejam bem-vindos a mais um Paraíso Lunar. Deste lado é Leandro Amador, que vai estar aqui a fazer-lhe companhia durante estes 60 minutos. E hoje, sem a presença da Alexandra, que por motivos de força maior, ela não pôde estar aqui para me ajudar a levá-lo até o outro lado do Paraíso. Mas juntamente com as músicas que eu preparei, selecionei desse e espero que você possa cultuar durante 60 minutos numa hora paradisíaca dentro das notas musicais e juntamente com os acordes das grandes baladas você consiga flutuar. Então para trás ficou a música do André Bocelli juntamente com a Sarah Brockman e agora vamos ficar com mais duas grandes baladas. Vamos ficar com o Cat Stevens com a música Wheels World e depois vamos ficar com Phil Collins com a música Alder Day in Paradise. Espero que você se sinta bem aí na sintonia da Rádio Antena Web. Everything to you. start something new. And it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear. But then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart. I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Another day for you and me in paradise. she's trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you. Continuando no nosso paraíso musical, no nosso paraíso lunar, como se chama o programa, vamos ficar agora com a voz do Elton John com a música Sacrifice e depois com a grande força vocal da Whitney Houston com a música I Will Always Love You. Então, este bloco musical vai inteiramente para todos aqueles que sintonizam a Rádio Antena Web e são seguidores do programa Paraíso Lunar. When the sand is hurling and tenha uma boa noite com a Antena Web. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. E agora vamos a mais uma faixa musical e depois iremos a um pequeno intervalo. E esta música que segue é do Eros Ramazzotti juntamente com a Cherry. E então esta música eu dedico inteiramente à Alexandra, porque sei que apesar dela não estar aqui e poder levar até si esta hora, vou dedicar esta música a ela porque sei que ela está a ouvir. Então, para ti, Alexandra, esta música é inteiramente para ti e conto que de hoje, 8 dias, possamos estar de novo juntos e levar até aos nossos queridos ouvintes este programa, este paraíso lunar. Então vamos ao Eros Ramazzotti juntamente com a Sherry e depois voltaremos com muito e mais força musical para si, para que você possa sentir-se relaxado nesta segunda-feira à noite. Questa cosa qui, e se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera, sorprenderla così, più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. You've got a chance to give to feel love's deepest pain you cannot heal, it shatters every memory you keep inside. I tell you this because I know, protect what's dear, don't trade your soul, cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, noi la teniamo sempre accesa, questa ansia leggerissima che abbiamo po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta, emozione che ci sta. All you can, you gotta take this life and live it. All you can, never let it go, cause there's one thing in this life I understand. Più che puoi, afferra questa vita e stringi più che puoi, non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. Rapid Eyes Movement, a expressão inglesa para movimento rápido dos olhos.

Olá mais uma vez, renovo os meus votos e as minhas saudações para todos que estão aí desse lado. Começamos esta segunda parte com a música dos Modern Talking e agora continuando na calmaria das grandes baladas e nesta serena noite, eu espero que você se sinta de uma forma paradisíaca, calma, pacata e relaxada. Para que você possa sentir tudo isto, vamos à música. Vamos ficar a ouvir o John Lennon com a música Imagine. E depois com os Queen com a música One Years of Love. Dois grandes momentos para que você se sinta relaxado. Boa noite. Está na companhia de Leandro Amador e hoje sem Alexandra. Mas 2 ou 8 dias prometo tê-la aqui comigo para que este programa tenha mais cor e emoção. Feche os olhos. Centralize nessa estrela. Sim, essa estrela que você mais ama. E agora, com as próximas músicas, você de certo que vai abrir o seu coração e vai ser as palavras mais doces que você quer presentear essa sua estrela. As palavras mais meigas pela qual quer descrever essa estrela. E então, sinta-se bem. Sinta-se na companhia certa do paraíso lunar. Boa noite e flutu no paraíso lunar. Baby, up all night, tearing our love away.

Foi um prazer estar aqui deste lado e poder levar até si mais um paraíso lunar. E hoje, sozinho, faltou-me aqui a minha estrela, Alexandra, aquela estrela que ajuda a iluminar e a dar mais cor a este paraíso lunar. Então, para todos vocês, um forte abraço e até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. E esperamos que tenhamos a Alexandra aqui do meu lado e não desse lado, ao vosso lado, no lado do ouvinte. Então, tudo o bom lhe possa acontecer e até 2 ou 8 dias, claro, aqui na sua rádio, na Rádio Antena Web. My life with empty space. Come back, can't you?